pouco podia ser diferente. Quase que a nossa história teve um final feliz. Mas não dependia só de mim. Até que a gente mais ou menos se gostava. Quando eu te atacava, você se esquivava. Quando você queria, eu sempre descontava. Ah! Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou. Naquele dia, quase a gente faz amor. E o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase nós dois, quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Diferente. Quase que a nossa história teve um final feliz. Mas não dependia só de mim. Até que a gente mais ou menos se gostava. Quando eu te atacava, você se esquivava. Quando você queria, eu sempre descontava. E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou. Naquele dia, quase a gente faz amor. Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase nós dois, quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase um casal, quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Quase, gente. Talvez se ele tivesse ligado. Aqui tem muita gente que ficou no quase, não tem não?